Marcelo. Ele é Marcelo. Questão da autonomia do helicóptero. Mas sem declarar emergência, ok? O 5 mestre para acionar meu táxi. Matheus, repassarei para acionar meu táxi. Mantendo ali no litoral, continuaremos com a torre e o Max deve comer algumas transferências. Ok, não tem pressa, só que eu estou com uma luz, uma indicação de loucura. Sem declarar emergência, perde só uma prioridade. Se possível, cabeceira 35, depois taxar a baixa altura até a hangar da base. 9320, somos 13, da direita 121-9. Direita 219, boa. Pés para Cairo. Afirmativo, prossiga direto, Vitor e Juliette. Oxa, Chanel 6320, livrou. Oxa, Chanel 6320, prossiga táxi via Alfa e Juliette, remota 1-3 do Pátio 1. Alfa e Juliette para 1-3, uma boa tarde, graças. Boa. Juliette Romeu, chame Torre 1-8, decimal 95. 1895, grato, Mike Juliette Romeu. Boa tarde, Azul 41-16, LS baixado e travado. 4-1-6, sente avistado, continua a aproximação, terra da tripla, sua decolagem da pista no zero, venta 730 com uma 12, aguarde pista livre. 4-1-16. 0-6-0-1-2-6-2-0. Tio, eu tô com um Embraer da Azul na conta final da pista no zero, uma final aproximada de 4 milhas, à sua esquerda, visual com tráfego? Afirmativo. Sente, após a passagem do tráfego, a retaguarda direto pra bata tá livre, Mike Juliette Romeu. Na retaguarda do, da aeronave na aproximação da 1-0, o Mike Juliette Romeu está autorizado e prosseguir pancada da bata, Romeu. Azul 41, no meio à sua direita temos helicóptero tipo Robson 44, vai aproximar sua cauda sem interferir na sua aproximação. Pista da livre, venta 130 com 14, liga o pouso, 41 no meio azul. Fica em livre pouso na 1-0, Azul 41, no meio. 35489, declara os 15, 19-8, controle, boa viagem. Obrigado, 119-8. Senhor 2685, alterna 2545. Decola da pista 1-0 com curva à direita na saída coral, frequência do controle 119, decimal 8, código transponder 5161. Aprovado então, Léo, 140, Golf 677, decola da 10, curva direita, fechou o coral. 5161, transponder 198, controle Salvador, está 3661. Correto, nessa para ser o Metax. Cedo 2230, chame centro Recife, 1288, alterno 260. Recife 288, alterno 260, 230, boa tarde. O Torre Max Juliette Romeu iniciando o cruzamento da final do 1-0, vai para o final da bata. Bate da bata, sistema de solo controlado, 120 com 14, Juliette Romeu. Grato, Torre. Águia. Berga, obrigado aí, cara. Salvador, Salvador, o voo 1602, 1924, na posição 1, para a próxima questão. Gol 1924, no gate 1, autorizado, reporte para o táxi. Reportará para o táxi, autorizado, reportará para o táxi. Oh. Paulo, Salvador. Boa tarde, Azul 41, 16 livrando. 17, frequência livre. Alfa, aguarde para ingresso no pátio principal. Segue via Alfa e aguarde para ingresso. 41, 16. Paulo, Salvador, é o TAN 3144 no portão 05, pushback. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi, 3144. Firmativo para 2.000 pés agora, autorizado LFXUI, reporte no Locke. Livre FG, botará Locke 6210 do Oceanero. 660, posição 8, então 3661, posição 8 para o Sec. Autorizado, reporte para o táxi. Vamos para o táxi. Afirmativo, no término tome pro depois tão bom, fi. O término do pushback do gol? Afirmativo. Cautela, grande via Índia, 801, 41, 96, boa tarde. Afirmo, boa tarde. Afirmativo, reportando no ar, 6310. Reportará, 6310, sem referência, 6290. Uno, uno, está autorizado, reporte por táxi, fique atento, a pushback não era na verbosa tanque, vai iniciar no gate 8, ok? O gol no trip 3. Gente autorizado no nono, câmera de tempo era lá no 8, bola 333. Bom, 394, boa tarde, autorizado Galeão, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída Dael, Leda, Videv, Upper November 857, controle 119, decimal 8, código transponder 5155. Entendido então para, tá autorizado para o Galeão, nível 360. Conforme o plano de voo, decola da 10 com curva direita, saída Fael, Dael corrigindo, Viner, após Fidev, Fidev, controle 1998 e o transponder 1.5155 ou 1.394. Correto. É só confirmando a saída Dael após a rua Leda, posição Leda, Leda Bidev e após a aerovia P9 857. Nesta para acionamento táxi. Gente, Dael. Após Leda, Leda de Deve, Upper, November 857, gol 314. Correto. Tá, 3144, solicito o táxi, TOP 142, alterna João Pessoa, com 4 horas de autonomia. Ok, 3144, autorizado prosseguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10, no ponto de espera, torre 18, decimal 62. Juliette Alfa, pode dar no 0, 289, 3956. Desculpa. desculpa, é 118.95 mesmo, que é 118.95. Bom dia. Copiado, irá seguir a aeronave Airbus até a sua direita via Índia Alfa. Ponto espera torre 18.95. Então, mapou até o litoral, aguardando para a curva à esquerda e cruzamento do aeródromo, ok? Torre Salvador, uma boa, China 6210, estabilizada final. Ok, agora copia Aracaju 117, 2h35, autorizado prosseguir o táxi via Juliette Alfa. No ponto de espera, chame a torre 118.95, bom voo. Olá. Do cheque o trem, 120 com 13, livre posto. Gente, avisou com helicóptero, livre posto na 10, Ocean 62, no 0. O papão, meu hotel de Leite Serra, decolado aos 23. Mantenha o setor pelo litoral e aguarde para cruzamento do aeroporto, ok? Ok, hotel de Leite Serra. Está com 171 a bordo, autonomia de 3 horas e 46 minutos, alterna Galeão. Ok, copiado, exame, autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa até ponto para a pista 10, no ponto para a torre 18.95. Ok, via Juliette Alfa, ponto para a torre 32.85.1.366. É o 3661, só confirmando a manter a posição e irá dar passagem ao 737 da Gol na Índia, ok? Afirmativo. 73144, excelente, mantém, eu estou com outro tráfego para a retaguarda do mesmo, outro Airbus para aproximar. Ah, tá ok. Está aqui na cola imediata, sem cola. Torre Salvador, boa tarde, novo, Chonero 6141. Chanel 6141, sede do tráfego avistado, continua a aproximação, a pista no zero, agora a liberação. Continuando aguardando, 6141 do Chanel. Que o hotel de Leite Serra pode prosseguir o quanto rápido, por gentileza, cruzar a final da pista 28, agora a transição de comunicações. O tráfego já tocou a pista no momento. Ok, o Juliette Serra. Juliette é no 1500 pés no corredor forte. E reporte ingressando em Interlagos. O Juliette já efetuou o cruzamento. Ótimo, pode manter o litoral e chamar o controle agora 119.18, tem um vovô. Ok, grato, até a volta. Boa. Chamamento 210, solo 2000, liberdade direita 129. Direita é o 219, 6210, boa. Boa, Ocean 6141, chega o trem 120-12, pouso autorizado. Ok, passagem travada, livre pouso na 10, Ocean 6141. Tá 3144, observar o pouso do segundo Airbus da VEC, no caso agora é o primeiro. E alinhe e mantém após a passagem. Alinhe e mantém após, então, 3144. E oriente o seu pavor à rotatória. Ah, ok, observará a rotatória 114. Já está atendendo o centro do pé. Completa a bomba e desça para 2 mil pés o pastor 2-0. Desce para 2 mil com 1014 ainda, pastor 2-0. O controle, Papa Romeu, hotel Juliette Serra, boa tarde. Hotel Juliette Serra, um no mil pés no corredor forte. Afirmativo. Siga no corredor, reportando a 20ª milha. Voltará, Juliette Serra. Para sua informação, temos um Cirrus, sentido oposto, 7 milhas, mantendo no 1500 pés. Ok, Juliette Serra, não tem na visual, ficar atento. O solo China 6210, poderia ingressar via pátio 3 para a posição de parada? Ok, pode prosseguir então via táxi Kilo, pátio 3 para o gate 08. Quilo, pátio 3 pro 08-62-10, obrigado. P5489, chame Centro Recife, 1288, alterno 260. 9. Pra 209. P354, boa, sem identificação, chega da mar e desça para 3 mil pés, o altímetro no 014. Guardião 07, controle, prossiga. Táxi via Taxway Alfa Juliette para o Gate 1-9. Alfa Juliette, Gate 1-9. Victorinho Uniforme está no corredor Interlagos, já avistou, senhor. Confere o Victor India e Uniforme. Mantendo o corredor, chame Torre, 198 decimal lado 5. 395, obrigado, senhor, boa tarde. Boa. Comandor, boa tarde, é o Papa Romeu, Victorinho Uniforme, para pouso na 17, está autorizado. Pouso no 7, está presente, está visual guardado? Visual, afirmativo. O 7 autorizado, aponte na curta, checada de fábrica, Papa Romeu, Victor, Índia e Uniforme. Reportará na... Final 36 do Se tiver condições de contato ali, vai evitar o 360 no setor devido à aproximação para a pista 10, para evitar o posto de montanha, ok? É, pode repetir, o 360 sim, tem condições, hein? Não, é encurtar a medida possível para evitar o possível 360. Ok, evitar um 360, perfeito, vou encurtar. Victor Uniforme encurtando. 3144-4230-198, por viagem. Litoral, o Antônio Matalo. Salvador, tá 3144. Tá 3144, contato radar na decolagem, suba 370, saída Momo. Saída Momo, tá 3144. Tá com tráfego no check-up. Distrito nível 330, distrito para o centro Recife. 330, tá, 3144. 3144, pode voar Momo? Direto Momo, afirmo. 330, voando direto Momo, tá, 3144. Parou, frequência do controle 119.8 e o código transponder é o 5413. Para um no meu pai? Meu um, aliás, mantém o título dela. E para base para final, Victorino me fala. Está muito baixo. Tráfico avistado, pouso autorizado, Papá Romeu, Vitorino de Uniforme. Pouso autorizado, não do 7, pro Vitorino de Uniforme. Santos Franco vai cruzar com Alfa Serra 65. Pastor 2-0 estabilizado? Afirmativo, estabilizado no lado. Pastor 2-0 completo LF, chamando Torre 118, decimal 95. 895, vai chamar o Pastor 2-0. Pastor Salvador, boa tarde. Pastor 2-0 está estabilizado, localizador baixado e travado. Pastor 2-0, continua a aproximação, Pastor 0 com a liberação, 120, uma dúvida. Vai, mano. São 350, saída PUCA, o gol 1924, contato radar na decolagem. 924, obrigado. Na 3661, decolagem autorizada, apitando 0, vento 120 graus, uma dúzia. Centro Recife 1288, alterna 1260. Ok, 1288, 1260 para o 3489. Solo Flow 34, 180, parte da base, chama-se ali, meu Vitor, aí, já viu, falando. Informe seus estimados para ingresso terminal Aracaju e tempo de estimado de pouso. 59 para terminal de Aracaju e a estimada de pouso ao 105 da próxima. Copiado por si com referência visual no meu pés, o Hotel José de Serra. Frequência livre para coordenação ao ingressar na terminal Aracaju, aquele controle em 120 decimal 3. Guardião 07, desça para 500 pés, para não interferir com os tráfegos em decolagem, pista 10. Reno para 500 pés do Guardião 07. E o 07 para efetuar o cruzamento, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, grato. Controle está 3661, boa tarde, Litrano 2700. Recebo o modo alfa. Checaram o transponder, não recebo o modo alfa. Checaram o transponder de passado? Afirmativo. Eduardo, temos uma sequência para pouso e a sequência para decolagem. Foi reportado aqui já no centro de Lauro de Freitas, aguardando para cruzamento do campo. Guardião 07, 500 pés. Nós vamos cruzar aqui na vertical da cabeceira no zero, ok? Aí no não impede que nenhuma decolagem. Gente. Vou mantendo 500 pés, continuo não recebendo esse modo alfa. Por gentileza, faz o cheque. No 8 decimal 95. Tá 3661 no contato, radar na decolagem, suba 140. 140, 3661. Agora sim, 01-17, recebido, hotel Matão. Aqui em busca vida para o cruzamento do Capo. Afirmativo, chame torre 18 decimal 95. No 9, decimal 8, código transponda 5432. Quer confirmar a saída? Saída Dael, após Dael voa Leda, após posição Bidev e aparece 50. 120, do solo 37, Fátio Militar ou autoridade? Fátio está engraçado na sua, já para Fátio Militar, o pastor 20. Militar, frequência livre, ao estacionar, pode manter sua frequência até o corte, pastor 20. Guardião 07, Lindiano, cruzamento. Partiu, torçou. 7, cruzou a 1028, mantenha o litoral, aguarde transferência de comunicações, Guardião 07. Manterá o litoral, Guardião 07. Hotel Limatango até o vertical do centro de Lauro de Freitas, tem um Boeing da Gol, vai iniciar a decolagem da pista 10, que é até a vertical do centro de Lauro de Freitas, aguardando para o cruzamento da 1028. Vertical do Lauro de Freitas, aguardando o cruzamento, Limatango. Gol no 333, informação de tráfego à esquerda, à direita temos dois helicópteros, à esquerda 2 esquilo, à direita um Eco Charlie 35, helicóptero afastando do aeródromo. Livre para a decolagem, 113,12. Gol 1333. Esse é o decolagem 10, gol 1333. O Guardião está atualizado, cruzamento da 35. Estimativo, Guardião 07, mantém litoral, vertical do farol de Itapuã, transfira para com o controle 19-8 até a volta, Guardião 07. Grato, 19-8. Chamar 6315, autorizado, repasse para o táxi. Prosseguiu com o cruzamento da 1028 no ponto médio da pista 1028 devido ao Boeing na decolagem, à sua esquerda, ok? Ponto médio, estamos lá com a decolagem do Gol, o Limatango. Agora para o CAB, o Guardião 07. Tem informará no final para o CAB, o Guardião 07. Até a Oscar chama para ingresso, o Índio November Alpha. O termo 2545. É sempre 12685, obrigado, tá bom. 98, Rosange, com 333. 98, Rosange, 333. Hotel Matango cruzando a 1028, está livre para o cruzamento da final da 35. O local farol de Itapuã, transfira 19-8 para a volta, Hotel Matango. Requente 3325. Motor Gol 1333, boa tarde. 1333, contato radar na decolagem suba 360 na saída da EL. 360 na saída da EL, Gol 1333. Final tocado, Guardião 07. Ciente, frequência livre 07. 7. Mantendo 500 pés na linha do litoral, o Hotel Limatango, aguardando para prosseguir para o CAB. Olha o 361 da TAM.